quem já sofreu, respira. Aniversário de casamento, nós decidimos ir pra um motel. Era a primeira vez naquele, era a última vez naquele. Lá eu descobri que a mulher que me jurava que era fiel já tinha me traído nele, já tinha me traído nele. Ela sabia onde ficava tudo, nem disfarçava, e eu ali sem reação, com a minha cabeça já cheia de gaia e interrogação. Eu percebi que o celular dela conectou sozinho no Wi-Fi do motel, mas eu não falei nada, deitei na cama redonda, fiz tudo que ela queria, levei ela ao céu. Meu olho encheu de lágrima quando eu lembrei que entrei ali casado pra sair um ex, sofrendo por saber que era a última vez, sofrendo por saber que era a última vez. Chora, malvadão, isso é que no Rafa, bebê. Portal do que a mulher que me jurava que era fiel já tinha me traído nele, já tinha me traído nele. Ela sabia onde ficava tudo, nem disfarçava, e eu ali sem reação, com a minha cabeça já cheia de gaia e interrogação. Eu percebi que o celular dela sozinho no Wi-Fi do motel, mas eu não falei nada, deitei na cama redonda, fiz tudo que ela queria, levei ela ao céu. Meu olho encheu de lágrima quando eu lembrei que entrei ali casado pra sair um ex, sofrendo por saber que era a última vez.